O nosso tema de hoje, o amor sempre vence. Vence o quê? A gente poderia perguntar, tá, mas vence o quê? O que, que o amor vence? Nós temos idealizado na nossa mente a eterna luta do bem contra o mal. Na verdade, até a palavra luta, ela pode ser, vamos dizer, colocada entre aspas. O bem não luta. Quem luta é o mal que tenta lutar contra o bem, tenta destruir as coisas boas que são feitas. O bem ele não tenta combater o mal. O bem ele se manifesta, ele faz, ele age, ele atua, ele trabalha. E através disso, dessas práticas, é que ele vai diminuindo o mal. A gente poderia até dizer que aquela luta interna de nós transformarmos a nós mesmos. Hoje, nós temos tendências negativas e positivas. Como é que nós vamos fazer para que aumente as positivas? Trabalhando em cima delas. Se nós focamos na negativa, nós não fazemos a coisa que precisa ser feita. Nós não agimos. A gente fica só olhando para o mal, para o negativo, para o que está errado e não produzimos nada de bom. Onde tem uma coisa, não tem outra. É que nem a balança, aquelas balanças antigas, né, de pesos. Onde uma está mais pesada, a outra se torna mais leve. Onde tiver mais o bem sendo feito, o mal automaticamente diminui. É a metáfora da luz e das trevas. Onde tem trevas é porque falta luz. E como é que se faz isso? Iluminando. Então, quando se fala de vencer, é transformar, é agir, é começar a produzir. As nossas emoções todas, elas geram um tipo de energia. Nós podemos até algumas sentir aqui, ó, somente aquelas mais, vamos dizer assim, humanas, as mais pesadas, todas elas geram um tipo de energia. A força dessa energia, ela é de acordo com a intensidade que a gente está manifestando sobre elas. Ou seja, quando eu sinto raiva sobre de alguma coisa, aconteceu um episódio, raiva, mas ele pode simplesmente passar. Tá, passou rápido, porque foi uma coisa boba. Mas às vezes, algumas coisas a gente fica alimentando elas. Fica fazendo com que aquele ciclo seja fechado e fica girando, girando, se retroalimentando e produzindo e crescendo dentro de mim. Isso é força. Então aquilo vai tomando corpo, vai fazendo parte do meu dia, parte de mim mesmo. Quando isso é uma emoção positiva, ótimo. Mas quantas coisas negativas que nós estamos abrigando dentro de nós, estamos acolhendo e alimentando. E o que, que elas geram? Desequilíbrio, que a gente às vezes percebe quando chega na questão física. Porque enquanto está num nível mais sutil, a gente não nota. Então nós vamos reproduzindo. Essas emoções, algumas delas, elas são muito fracas, outras são fortes. Tem algumas que a energia que elas produzem são tão fracas que elas simplesmente nos deixam quase paralisados. A gente não faz nem coisas boas, nem coisas ruins através delas. De todas, a mais forte é a energia produzida pelo sentimento do amor. Ele é capaz de arrebatar. É uma energia, é uma força irresistível. A gente até pode pensar, como que é irresistível? Porque quando falamos em amor, nós lembramos das nossas situações. Como é que pode ser irresistível se eu amo tal pessoa e ela não me dá bola, me despreza, me ignora? Ela não sente nada por mim. É que não é desse amor que a gente está falando. É algo bem mais elevado. Porque esse amor, ele é um amor muito ainda bruto. É uma das faces do verdadeiro amor, mas ainda muito bruto, porque ele é muito egoico. Aquilo que eu desejo, eu quero para mim. Então não é bem uma coisa daqui para lá, né? Tem um livro de André Luiz, cujo nome é Libertação, psicografado pelo Chico, em que ele narra uma experiência de um espírito líder de um grupo de obsessores que está há séculos sem reencarnar. E como líder de um grupo de obsessores, ele se torna com muita força naquilo que ele faz nos domínios onde ele atua. E a entidade que foi mãe dele, daquela última reencarnação dele, ela se elevou, se tornou um espírito mais compreendedor da vida ou de Deus. Mas, abrindo até um parêntese, quem de nós conseguiria ser feliz sabendo que um filho está numa situação ruim ou errada? Nenhum, né? Esse espírito elevado, há 50 anos vinha mantendo, conseguindo ter uma aproximação mental com ele, porque ele começava a abrir um pouco a brecha para que acontecesse isso. Aquilo que falamos várias vezes sobre sintonias, sobre frequências, que nós nos sintonizamos quando estamos na mesma frequência e não em frequências diferentes. Então, quando ele começa a abrir essa possibilidade, ela começa a ter uma aproximação e, através disso, entrar um pouco no eu dele. Até que consegue uma situação de contato frente a frente, que eu não vou contar todo o livro para vocês, até porque ele tem inúmeras situações que ocorrem dentro desse tema central. E quando eles se encontram, ele ainda muito bruto, muito duro, por todo esse tempo vivendo dessa forma, ele não aceita aquilo que ela diz para ele. Mas ela continua falando, insistindo, mostrando o caminho, o propósito que ela traz. E de tanto falar e de tanto emanar esse amor, ele não resiste, ele se dobra, ele se entrega ao que ela está trazendo para ele. Então, até uma sugestão, né, para a leitura, esse livro, a narrativa dele sobre não só esse episódio, mas principalmente sobre esse, é fantástica. Ela nos toma de emoção. Mas tem outros, vários fatos que são narrados ali, que são de interesse, de conhecimento, para a gente às vezes fazer até relações, porque é uma história real, fazer relações do que acontece com o nosso dia a dia, para perceber às vezes sutilezas das coisas que nos cercam. E é um exemplo da vitória do amor sobre o endurecimento que muitas vezes nós tornamos o nosso coração fechado, duro, é um sinônimo para que nada penetre nele. Muitas vezes nós fechamos, não damos mais atenção ao que quer nos auxiliar, aquilo que vem para nos amolecer até, achando que essa é uma forma de talvez de se proteger, de não sofrer mais. Mas quando nós paramos e observamos até e buscamos nas palavras do próprio Jesus, né, que toda a doutrina dele é baseada no amor. Tudo que ele fala para que nós nos modifiquemos, para que nós atendamos o outro, o que está à nossa frente, fazendo o melhor, fazendo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. São essas palavras dele, né? Fazer o que gostaríamos que fosse feito a nós. Porque esse é o único mecanismo de transformação interior. Mecanismo de evolução, de sairmos daquela situação em que nos encontramos, às vezes tão rasa, para começar a nos elevarmos, e aí, através daquilo que eu disse, da questão das sintonias, possamos ser auxiliados por aqueles que estão tentando, mas que não conseguem encontrar muitas vezes em nós a porta aberta para colocar essa ajuda que eles nos trazem. Então, somos nós que temos que abrir, né, esse canal para sermos auxiliados.